Sessão 24. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 24 do livro 2º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Clara. Não sabes, Clara, que pena eu teria se, morena, tu fosses em vez de Clara. Talvez, quem sabe, não digo, mas refletindo comigo, talvez nem tanto te amara. A tua cor é mimosa, brilha mais da face a rosa, tem mais graça a boca breve. O teu sorriso é delírio, és alva da cor do lírio, és clara da cor da neve. A morena é predileta, mas a clara é do poeta, assim se pintam arcanjos. Qualquer encantos encerra, mas a morena é da terra, enquanto a clara é dos anjos. Mulher morena é ardente, prende o amante demente nos fios do seu cabelo. A clara é sempre mais fria, mas dá-me licença um dia, que eu vou arder no teu gelo. A cor morena é bonita, mas nada, nada te imita, nem mesmo sequer de leve. O teu sorriso é delírio, és alva da cor do lírio, és clara da cor da neve. Fim da sessão 24.